Recebam com muito amor, com muito carinho, meu irmão, meu parceiro, Gregory. Sim que é, pretão. Situação atual tá crítica. São 23 mano fudendo uma mina. Tem golpistas fudendo com a Dilma. Sim. Aqui é Brasil e nego se fode todo dia. E agora já era, cansei de avisar que essa porra não ia dar certo. Não. E vocês preferiram acreditar no filho da mãe vestido de terno. E eu me esguelo, até berro, por você levantar a cabeça. Mas não tem jeito, algumas preferem sentar aqui carralando. Desculpem, tire as crianças da sala. Gregory mandando bala. Diz o ditado, quem tem fé alcança. Mas com o seu lança você vai pra vale. O que tem na mala são milhões que vão direto pra mão do PT. E se não dividir com os outros partidos, cês estão fudido, delatam você. A polícia prossegue matando. Normal, sem novidade. A não ser quando a vítima é um playboy. Aí vira atrocidade, pena de morte, pério da cena. Marcelo Rezende, o que esses mano não entende? Que a morte convive no meio da gente. Então, infelizmente um dia alguém mata pra se livrar dela. E eu não defendo o crime, chapa. Defendo o fim da miséria. Sim. Mais da fome, da hipocrisia. Classe média bate panela. Mas é o ladrão de merenda que merece amanhecer sem cabeça no fogo de cancela. Certo, negão? É o que eu vejo, infelizmente. Pensam só no poder, só na grana. E se aqui se faz, aqui se paga, o final vai ser trágico. Eu digo assim, ó. Então, Alquimim, tu tá fudido, hein? Que Deus tenha piedade. Porque se depender de mim, vem, vai ser triste a tua realidade. Ra, tá, tá, tá, tá. Eu nem tenho bala pra tantos pilantras. Assim que eu preciso vomitar esse ódio preso na minha garganta. E às vezes a vontade de falar, de gritar, de se expressar é bem maior. Mas o povo tem voz, eu acredito na sua voz. Escolha bem seu representante, porque lá no Congresso, veja só. E eu me pergunto quantos anos esses filhos da puta pretendem viver. Pra que roubar tanto? Mas pro meu espanto a questão não é dinheiro. É poder, traz prazer. Querer ver a tiazinha morrer na fila do hospital. Moleque contra no sinal. Quem liga pra fita social racial? Que importa é o pré-sal. O tal avanço industrial. Uau, turismo pra Disney legal. Eu na laputa ainda falta o Nescau. Fila na escola o pivete vai mal. Nem chegará no segundo grau. Mais um soldado carregando a FAL. E logo em breve mais um funeral. E agora a gente reflete, a gente pensa, quanto tempo vamos manter aqueles caras no poder? São assim, tem 33 mano fudendo uma, tem golpistas fudendo quatro. Mas enfim, isso aqui é Brasil e negocie todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo santo dia. Todo santo dia, certo, Criolo? Todo dia. Cada dia uma notícia nova, cada dia um furto novo, cada dia uma manobra nova, tá ligado? Não dá nem pra saber quem são os verdadeiros culpados, porque todo dia aparece um. É isso, dia após dia. Mas nós sabemos.